Vou usar estes hologramas para escolher roupas escolares para os miúdos vestirem amanhã. Estas não parecem bem. Deixa ver. Lloyd, essas também não servem, amor. Escolares? Ouvi alguém falar em escola? Estão a brincar? Temos mesmo de nos misturar com estes palermas do século XXI? Olhem, filhos, nem sei como vos hei de dizer isto, não sei. Bem, quanto tempo vou demorar a arranjar a máquina do tempo? Por isso, a vossa mãe e eu decidimos inscrever-vos na escola. Phil, tu ficas numa coisa que chamam nono ano. E Pim, tu ficas no... sétimo ano. Eu quero ir para o nono ano. Querida, aqui é por idades. Está bem. Vou começar no vosso sétimo ano. E depois faço a subida lenta mas segura até ao poder. No mês, estou no 50º! Pai, precisamos de mais informação sobre a escola deste século antes de lá aparecermos. Estou a fazer umas pesquisas. Amanhã de manhã vocês dois vão saber tudo o que é necessário para serem uns miúdos americanos normais. Bushman. O pai enganou-nos. Achas? O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio do século XXII com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil no futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil no futuro. É o as do século XXII. Está de férias cá, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou. E acabaram por ficar onde ela os deixou. Não, não, não, não, no futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Do nono ano? Quero dizer, isto para salas para profissional? Era o trabalho de casa de ontem. Tu ao menos pegaste nisto? Claro. Aquilo e eu íamos fazê-lo, mas... precisávamos nos concentrar. Por isso, fomos ver um sumo, mas depois... não nos lembrávamos de que vitaminas ajudou o cérebro, por isso... bebemos todos. Mas bebemos depressa demais e as nossas caras congelaram. Achas graça? Bem, não sais desse quadro até resolveres o problema. E quem és tu? Phil Diffie. Sou novo aqui. Novo? Mas porquê que nunca ninguém me diz nada? X igual a 9. X igual a 9? Sabes, é exatamente isso, tia. X igual a 9. E tu tiveste a noite toda para descobrir. E o Sr. Phil Diffie, aqui o novo aluno, acertou à primeira. Bem. É um prazer ter-te na turma, Phil. É bom estar aqui. Eu adoro matemática. Ele adora matemática? E admite isso. Bem, queres tentar o nosso problema para pontos extra? É só para amantes de matemática. Bem, eu acho que posso tentar. Não queres sentar-te atrás da menina Tesla? Boa! Atrás de ti, o maníaco matemático. Ao menos um com que não preciso de me preocupar para o teste da manhã. Quanto aos outros... Kili? E tia? Ai. Ei! deves ser nova. Sou Daddy Derek. E o que é que eu devo fazer com isso? Bem, aperta, tonta. Se precisares de ajuda para ir para as outras salas, posso mostrar-te a escola. Até te leva à única torneira com água fresca. É um bocado longe, mas caramba, é boa. Olha, não sei qual é a tua ideia, mas guarda-a bem guardada. Ora bem, estou na escola há menos de um mês e já me desapareceram 9 paus de giz. É muito giz, malta. E não desaparece sozinho. Bom, aparentemente, a partir de agora, preciso de um gestor do giz. Voluntários! Boa, Berwick. Levantaste a mão primeiro. Obrigada, Sr. Hackett. Uau, isto é tão inesperado. E agora quero que saibam que durante o meu reinado... Senta-te, Berwick. Só tomas conta do giz, não és Miss Tennessee. É assim? É assim que vai decidir quem concorre a gestor do giz? Foi assim que o George Washington foi eleito? Espetou a mão e disse... Escolhe-me a mim, escolhe-me a mim. Já viu que isto é? É uma forma de atrasar a aula. Mas, como estou de bom humor, fizemos as pazes. Por isso, amanhã vamos fazer uma eleição para gestor do giz e vamos lá ver quem ganha. Marty, foste um querido em voltar atrás por causa do molho. É, pensámos em italiana amanhã, mas quando decidirmos mandamos-te um fax. Achas que vamos ter problemas por encomendar comida de fora? O que é que nos vão fazer? Quer dizer, prendem-nos por termos bom gosto? Olá! Sou o Phil. Da turma de álgebra? Bem, primeiro eu só queria dizer que adoro a vossa escola e estou desejoso de conhecer cada um de vocês individualmente. E segundo, se alguém precisar de ajuda à álgebra, eu tenho imenso tempo livre. Sabes que mais? Deixa-nos aqui o teu cartão. É, tudo bem. Obrigada. Ok. Tu, importas-te que me sente? É uma honra se ficares aqui. O que é que se passa com o pessoal daquela mesa? É a mesa das populares. Aquele não é para a tua boca. Era? Não me digas que na tua outra escola não via grupos. A minha outra escola? Então, Aníbal juntou-se ao exército de elefantes e preparou-se para atravessar os Alpes. Voltamos com mais histórias da conquista da Europa já a seguir. A história não te dá sede? A mim dá. É por isso que vou buscar uma bela e refrescante queijo-cola. Cola gasosa combinada com o bom sabor do queijo. Pode-se dizer que a minha outra escola era muito diferente. Ok, então observa como funciona aqui na escola secundária Herbert G. Wells. Observe. Aquelas são as miúdas populares. Estão no topo da cadeia alimentar. Depois das populares, vem o futebol americano. Seguida pelos do ski, os delegados de turma e o futebol normal. A malta da guitarra. E só depois os tipos como nós, que gostam de álgebra. Uau, Seth, isso é um horror. Não te preocupes. Segundo a minha mãe, um dia nós vamos ser donos de toda esta gente. Bom, Glenn. Obrigado, Debbie. Berwick. Tu queres um bolo, Pim? Uau, obrigado. E se aceitar? Tenho de votar em ti para a gestora do giz? Não. Não tento subornar ninguém. Isto são restos. Duas vezes por semana levanto-me cedo e levo bolos caseiros ao lar. Vês? Próteses de ancas é bom. Está bem, Berwick. Queres subornar o pessoal? Estás lá. Estou? Mas em quê? Estás lá, no maravilhoso caminho da sabedoria. Obrigada. E esse caminho vai levar-te direita a um penhasco. Oh céus, isso parece perigoso. Se calhar devíamos escolher outra rota. Outra? Pois, uma que leva a um campo de flores com um arco-íris. É! E nesse campo vais ficar coberta de flores. Espero bem que sim, adoro flores. Ela ouve como os morcegos? Segue-me. O quê? Não te vires. Estou a ser raptado? Vai andando sempre em frente. Isto serve. Queria aceitar a tua oferta para me ensinares álgebra. A sério? A minha mãe fica passada se eu tiver mais uma nega. Eu sei que consigo, mas eu nunca me concentro. Concentro-me em inglês, sabes? Dickens! Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Quer dizer, vá lá, tens de decidir qual é que foi. Bom, álgebra? Pois, ajudas-me? Boa, na biblioteca? Não, não, a biblioteca tem barulho. Que tal o porquinho do Otto? Desculpa? É um restaurante. Na segunda com a Breston. Estamos lá às 6. Tenho ritmo. Pim, se precisas de bolos para ganhar essa eleição, fico muito contente por ajudar. Uau! Estes bolos cheiram bem. Posso ver como estão? Pela última vez, mãe. Não! A caixa diz para os deixar no forno 35 minutos. Pronto! Não se parecem com o desenho da caixa? Se calhar o forno não presta. Oh, querida, eu sei que queres ganhar a tua colega, mas porquê é que eu não te pulverizo uns bolos? Com uma cereja em cima. Ping. Queres lamber o frasco? Mãe, têm de ser caseiros. As pessoas deste século adoram coisas caseiras. Aparentemente são ótimas. Está bem. Vamos voltar a tentar. Ei, vocês viram o Phil? Preciso que ele me ajude a recalibrar o gerador de ondas da máquina do tempo. Está num sítio chamado Porquinho do Otto com uma amiga nova da escola. Boa. E tem uma placa pendurada a dizer: sou do futuro, capturam-me e ponham-me no zoo. Oh, querido, relaxa. Eu não vou relaxar até voltarmos ao nosso século sãos e salvos. Tudo o que nos distrair, mesmo por uns minutos. Oh, bolos. Estou na garagem. É este o tipo que nos vai levar para casa? Ora bem, então, se os dois X forem estes dois rabanetes, como é que encontras o Y? Vá lá, tu sabes. Não te esqueças, a azeitona é 1.5. Multiplico pela azeitona? Sim, então, dois rabanetes vezes uma azeitona é igual a 3 talos de aipo? Sim! 3 talos de aipo? Nunca me tinham explicado assim! É tão fácil! Uma fração? Guten Abend! Bem-vindos ao Porquinho do Otto! Antes de provarem o meu schnitzel, têm de se juntar a mim numa dança, já? Não, obrigada, mas Guten Abend para si também! Vá lá, Kili! Ele está a falar de schnitzel! Muito bom, muito bom! Aprendi mesmo agora, contigo. Oh, não. O quê? Oh, olha as tuas amigas da escola. É, quem diria? Podíamos falar debaixo da mesa. Debaixo da mesa? Mas porquê debaixo da... Parece-me que há algum problema. Boa. Quero dizer, sabes como é que são os grupos? Por acaso não. Porquê é que é tão importante? Porque é. E existem regras imensas. E a mais importante é que só te podes dar com pessoas do teu grupo. Ponto. Porquê isso? Parece estúpido. Phil, fazes muitas perguntas para mim de novo. De onde é que disseste que vens? Montana. Aliás, Canadá. Passei algum tempo no México. As coisas lá são diferentes. Bem, aqui os grupos contam. Ah, então imagino que seria mal para ti seres vista comigo. Era. Está bem. Depois vemo-nos. Ah, não! A tia vai ver-te. Espera aqui. Eu vou ver quando é que podes sair. Kili? Viemos esta morte porque temos de entrevistar este alemão acerca da cultura dele, percebes? Mas, miúdo, o que é que tu fazes aqui? Vim estudar a álgebra. Sozinha sou eu. Podemos sentar-nos? Sabes, já acabei de comer e ia-me embora. Uber-platter de batatas fritas. Oh, eu... sabes, esqueci-me de pedir sobremesa. Preocupo-me com o giz da nação. Olá, votem em mim. Eu preocupo-me com o giz da nação. Cuidado, bolo a caminho. Uau, Pim, que delícia. Normalmente não aceito comida dos concorrentes, mas posso? À vontade. Eu... imagino que não está duro. Os meus dedinhos é que provavelmente são fracos. Eu corto. Normalmente estas coisas têm um ponto fraco. Ok. Ah! Ok. Todos os que quiserem a Debbie para a gestora de giz, levantem a mão. Espere! Espere! Qual seria a minha ideia? Tem razão! Não sei cozinhar tão bem como a Debbie Berwick. É uma verdade, miúda. Sou uma tonta patética por acreditar que podia ganhar a eleição. E dar um novo sentido à minha vida. Porque sentiria falta disso. Não sinto falta dos presentes de Natal. Nem dos malvados cartões do Dia dos Namorados. E no meu aniversário... nem me importo cantar sozinha. A Pim é um bom companheiro. A Pim é um bom companheiro. A Pim é um bom companheiro. Ok. Vamos votar? A noite passada tive um sonho terrível, com uma fração imprópria. E... oh! Olá! Fila Covinha, tive 15 em álgebra. Eu sei que não é um 20, mas também não é negativa. A minha mãe vai querer colá-lo no frigorífico. E eu acho que vou deixar. Bem, eu só queria agradecer. Então eu digo nada. E também peço desculpas por ontem. Fui mal educada. Não te preocupes com isso. Não deve ser fácil ser popular. Olá. Anda, Kili. Vamos para a mesa. A massagista da Mariana vem tratar-nos dos pés. Anda! Bem, até logo. Kili, anda! Ei, importas-te que me sente contigo? Seth Osman. Kili, porquê é que te estás a sentar aí? Porque vou almoçar com o Filia. Seth Osman. A sério? Quero dizer, as pessoas vão falar. Sabes, não suporto falatórios. Tia, isso interessa? Quem é que fez esta regra sobre os lugares, afinal? Promete-me que é só uma vez. Uau, isto é um grande passo. Quer dizer, não há razão para as pessoas não comerem fora dos seus grupos sociais. A vida é curta! De que é que estamos à espera? Uh-huh. É tu, senhor futebol? Vai sentar-te com a malta da banda. E tu? Não pertences ao coro? Vai para ali e senta-te com o pessoal de trabalhos manuais. E tu com os pompons? Conheces a miúda que está atrás do portátil? Phil, não adianta. Está bem, bom. Não se pode mudar o mundo todo de uma vez. Que tal uma mesa de cada vez? Seth Osman. Olá. Prazer em conhecer-te, Seth. Osmar. Isto vai direitinho para a minha página da net. Phil, recebi um recado do diretor. É do pai. Ele diz que vamos embora. Embora? Embora para casa. Temos de ir. Ok, pessoal, para a máquina do tempo. Vamos a isto. Todos com o cinto? Yep. Sequência de anomalias, certo. Reator de nitrogênio, certo. Luvas de condução, certo. Ok, assim que atravessarmos o tempo, tiro a capa e a máquina do tempo deixa de parecer uma relota ridícula. Sabes, tenho de dizer, vou ter saudades deste século. Nem me digas. Tinha estes cabeças de ervilha a comer na palma da minha mão. Eu nem consegui despedir-me. Tenho de ligar o ecrã. Vamos a isto. Viva! Consegui! Estamos a atravessar o tempo à velocidade da luz! Estamos a voar no tempo à velocidade da luz. Porque é que não tenho leituras? Com licença. Cuidado. Não estacionar às terças. Não vi o sinal. Desculpem, malta. Parece que vamos ter de continuar por cá. Uau, Pim, estás a fazer um belo trabalho como gestora do giz. Obrigada. Bem, vemo-nos amanhã. Ainda não acabou, Berwick. Claro que não, tonta. Ainda tens outra caixa para limpar.